Estou vagando pela vida e não sei onde vou chegar. Perdi a fé quando meu bem se foi pra nunca mais voltar. Eu vou seguindo sempre sem destino, mas tenho esperança. Talvez um dia eu venha encontrar quem tanto eu amo para lhe falar. E não existe outro alguém assim. Quem sabe nessa estrada que caminho eu encontre um dia o meu amor que me deixou levando minha alegria. Eu sei que não me resta quase nada, mas eu vou seguindo. Essa tristeza vai logo acabar, se quem eu quero logo encontrar, para dizer-lhe que não sou feliz. Andarilho triste pela vida, vou vagando tão sozinho, mas tenho esperança de encontrar o meu amor pelo caminho. Andarilho triste, mas que tenho um grande coração no peito. Eu só queria ser feliz ao lado de quem tanto amei. Sou um andarilho triste, sim, mas sem amar. Estou vagando pela vida e não sei onde vou chegar. Perdi a fé quando meu bem se foi pra nunca mais voltar. Eu vou seguindo sempre sem destino, mas tenho esperança. Talvez um dia eu venha encontrar quem tanto eu amo para lhe falar que não existe outro alguém assim. Andarilho triste pela vida, vou vagando tão sozinho, mas tenho esperança de encontrar o meu amor pelo caminho. Andarilho triste, mas que tenho um grande coração no peito. Eu só queria ser feliz ao lado de quem tanto amei. Sou um andarilho triste, sim, mas sem amar. Andarilho triste pela vida, vou vagando tão sozinho, mas tenho esperança de encontrar.